onda bateu forte igual Muhammad Ali. Os bicos vão pra lá e as bombom vem aqui. Inimigos na fronteira da idiotice comendo merda. Rap surrealista tipo Salvador Dalí. Cada um na tua, cada um faz teu nome. A derrota grita alta e eu aumento meu fone. Eu aumento minha fome e minha criatividade. A ansiedade é uma fatalidade carregada pelo homem. Comprei um Dan Hill e um chocolate, adrenalina pura. Nicotina na minha boca é um charme, paga mais puta. Minha cabeça erguida é uma ofensa, penso e explico tudo. Puro rock and roll no quarto roxo, qual teu nome, lua? Acordado os dias vão passando e eu me sinto dormindo. Dona morte me vende a cura, tá me iludindo. Levantei a clave, botei força pra esmagar um crânio. Mano, por que você tá chorando por um ser humano?